flutuar com a perfeição que Deus a criou. Se ela me chamar, juro que vou e atravesso até o Himalaia. Ela deixa mais deslumbrante a praia. É impossível não notar. Mina nota mil, quero te namorar. Olha essa deusa. Representante 100% brasileira. Uma nega dessa não pode dar bobeira. Da malandragem não para de olhar, mas também é impossível não notar. Ao meu lado no cafofo que é o seu lugar. Minha deusa negra, não paro de pensar. Será que um dia você vai me notar? E o meu sonho vai realizar. Olha essa deusa. Saradas, gordinhas, magrinhas, mas essa mulata é a milhão. Inteligente, mãe, presente, é pura perfeição. Ela é tudo, tudo, tudo que eu pedi pra Deus. Espero que um dia o escolhido seja eu. Eu vou tomando coragem que é pra chegar, mas por enquanto fico só no olhar. Olha essa deusa. Eu vim pra festa pra te ver. No baile bom só deu você. Eu vim pra festa pra te ver. Sua beleza é diferente, é natural. Nunca anda na moda, seu estilo é diferencial. Que conquistou a atenção aqui, se liga do negócio. Não sei se vou a seu encontro. Deusa me hipnotizou, caí no seu encanto. Seu perfume me lembra uma flor rara do cerrado. Minha Afrodite, estou apaixonado. Quero você pertinho aqui bem do meu lado. Faça de mim seu eterno príncipe encantado. Olha.